Branca, branca, faixa preta, pronto pra terceira guerra. Com paus, punhos e pernas, armas da nova era. E entra, confio no meu vocal que representa a maneira violenta de largar a mamadeira e a chupeta. E só pendurar a chuteira se for nos cornos do capeta. Rimo desde os idos anos 80, preparado pro prende arrebenta. Trocando letra que brota do peito que amamenta. MCs com fome e atormenta, só falta de ferramenta. Respeita meus cabelos branco na genta. Sucesso de vendas não sustenta o ego de MCs com cérebro e marcha lenta. Ao contrário dos blocks, não me considero papo de nada nem do hip hop. Aperta minha mão como brother sem pedir bênção. Quero ser um MC, ser um MC como Black e Ellie Smith. Mamãe, quando eu crescer eu quero ser um MC, ser um MC como Black e Ellie Smith. Papai, quando eu crescer eu quero ser um MC, ser um MC como Black e Ellie Smith. Mamãe, quando eu crescer eu quero ser um MC, ser um MC como Black e Ellie Smith. Ah, moleque, espírito Gustavo Black no exercício da tese. Que quanto mais você reza, mais assombração aparece. Acende a vela e suspenda as preces. Vai passar um exército dos dois macacos e a Babilônia vai juntar os cacos, então se apresse. Veio com raios e trovões, pulsando pra dentro do rádio como poltergeist pra dentro das televisões. Eu nado com os tubarões, não vou dormir com os peixes. Quando concentro energias como raios num peixe, não vou perder a cabeça em roleta russa. Não vou perder o dedo mindinho pra Yakuza. Sigo adiante, passo de gigante, memórias de elefante, fazendo chover no inferno de Dante. Em qual deles você se espelha? No Tyson que ganha na mão, no que morde a orelha. Se pra você é irrelevante essa diferença entre professor e estudante, passo a vida e por debaixo das escadas. Agradeço as horas extras do meu anjo da guarda, foram bastante. Mestre de obra-prima, influência da Sensimila na rima, nuclear com Hiroshima. Pião de obra de arte, afluência da raiva na rima. Papai, quando eu crescer, eu quero ser um MC, ser